Full tilt. Full sail descida para o Miguel, o Golf Oscar. Whisky, Golf Oscar, após livrar a área de Camaçari, 2 separa 1 no 1500 pés, ajuste no 0 no 4. Após levar a Camaçari, desce para 1500 no 0 no 4, Golf Oscar. Azul 4206, chame o centro Recife 12545, até o número 2685. Recife 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, Azul 4206. Pode conhecer a decolagem. É autorizado 360 para a Vitória, decolagem para 10, curva direita, da Euleda seguro. 5163 é o transponder, 208 é o controle, gol 1645. 1645, atendimento está correndo, a posição 02, chame pronto. Chama amarelo. 120, 1. Os Coral Raíra, Ilhéus em 120, 1. Coral Raíra, Ilhéus A linha está ciente após a colagem, repita 1000 pés, corredor forte. Na verdade, a linha autorizada para decolar a pista no 7, vento 100 graus, 08 nós. Controle do Amador, boa noite, papapá, palma, tá lançando. Alfa Tango Tango, prossiga. Assim tem a informação, Quebec, de Guanambi para Salvador, acionário 5100. Agora 75 milhas aproximando Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, ciente, Moana Proa de Amã, 45 está chegando a mão, ajuste no 0 no 4, some no ideal do tipo. Proa de Amã no 0 no 4, vai chamar para a descida Alfa Tango Tango. Ciente, tá 297. Algum dano na aeronave, tá 397? Controle, boa noite, esse é a 3897, se você pular. Tá 3897, contato radar na decolagem, sob a via de saída para o nível 320. Del 320, 3897. Esse Golf Oscar está em contato visual com o campo. O vento do aeródromo, 100 graus, 109. Autorizado ao final 17. Reporte através da RIMAR. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, autorizado ao final da pista no 7. Reporte através da RIMAR. Do 1014, desse nível de voo 050, informo que no momento a pista 10 se encontra impraticável devido à colisão com o pássaro na decolagem de uma aeronave da companhia. Ok, então descendo o 050, a chegada da Maria aguardando aí informações da pista. Em breve passará o passarão estimado da pista impraticável. Ok. Romeo Whisky Golf Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 7, vento 100 graus, 09 nós. Golf Oscar. Romeu Papá Juliette Papá, seu ano de identificação, desça via chegada a mão. Quando no ideal de descida para o nível 050, ajuste o Salvador no 0 no 4, informo que a pistão no 0 encontra-se impraticável, aguardando a previsão. Confirma, vai modificar agora o Papai Juliette Papá? Gente, plano IFR cancelador de 2112, desça para 4.500 pés na proa de Paripe, ajuste 1.0 no 4. Papai Juliette Papá. Com 3897, confirma se houve alguma colisão com o pássaro na pista? Afirmativo, né? Coisa de decolagem, colidiu aqui no para-brisa com a pista, já tem informado a torre, ok? Deve ter ficado sobre a pista. Gente, graças. Papai Juliette Papá, a pista no 04 foi impraticável devido à colisão durante uma decolagem com o pássaro, aguardando a liberação da infra-aérea. Marcelo. Negativo, Marcelo, precisa. Passou a posição bom, gostaria de voar direto de chama a magnética 300. Muito grato. Controle Salvador, boa noite. É o Papai Romeu November Charlie Lima. November Charlie Lima, precisa. 1000 pés pela linha do litoral, 9 Charlie Lima, solicita a sessão para o nível 1955, siga Charlie Lima. 9 Charlie Lima, livre a sessão para o nível 115, qual é a pré-ideal para o destino? A pré-ideal é o 045. Quando o Charlie Lima está autorizado uma ascensão para o 1 no 5, agora está virado direto de chão. Charlie Lima. Controle, Alfa Tango Tango, ideal descida. Alfa Tango Tango, acione o transponder 5170, desça para o nível 050. 050, Alfa Tango Tango, acionado 5170. Papai Juliette Papá. Alfa Tango, confirme se já vou avisar na rota. Afirma, senhorita. Alfa Tango Tango. Gente, prossiga descida para nível 050. 050, Alfa Tango Tango. Com 3897, chame o centro Recife, na frequência 13325, antena 1251. 3325, 1257, boa noite. Novembro, Charlie Lima, o controle Aracaju solicita que mantenha a linha do litoral. E suba para nível 115, assim que possível, chamada de pouso. Afirmativa pela linha do litoral, o nível 115, aguarde. Entendi. Plano 3000. Espera. Salvador, estimado 9, Charlie Lima, 2340, Charlie Lima. 2340, chamada de pouso copiado, November Charlie Lima. Mike Charlie Alpha, chame Recife na frequência 1260 até 1288. 1260, 1288, Mike Charlie Alpha. Táxi, Condor 23. Táxi, Condor 23, autorizado o táxi, chame na hotel. Passa aí no hotel Condor 23. Condor 23, escuta. Escuta. Condor 23, quantas pessoas a bordo? 14 a bordo, alterna São José dos Campos, autonomia de 3 horas e 20. Paciente, Condor 23. Prossegue via 2014, o SAM 3676. Condor 23, autorizado o cruzamento da pista no 028 na ataque de 8 Delta, chama Saulo Salvador em 121, décima 1. Direto via Delta, Saulo Salvador, 21-1. Corrigindo, Condor 23, ingressa a pista e taxi até a ataque de 8 Delta, onde livre chama o Saulo em 21, décima 1. Na Delta, vai chamar o 2-1-1, corta. Papa Romeu, Vitorinho, Vitor, precisa? Vitorinho de Serra, sua identificação. Mantenha Tabog 40 para chegar a chegada a mar, ajuste no 014, desce para nível de voo 060. Sam 3676, pista 10, encontra-se liberada, voo Iduna da presente, autorizado a 678, pista 10, reporte estabilizado. Duna, reportará estabilizado, graças pelo aviso, querido. Alfa Tango Tango, informo que a pista 10 encontra-se liberada. Gente, Alfa Tango Tango. A nossa intenção, senhorita, é mais pronto no externo, cancelar e para 17. Gente. Condor 23, autorizado o táxi via Alfa, seguirá a retaguarda do Bang da Gol, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 904. 127-12, meia dúzia de milhas para a posição onde o serviço radar encerrado, chame Aracaju 120-3. Aracaju 120-3, azul 2712 da noite. Com 1645, estamos com POD de 116, alternativa Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. Autorizar taxa até o ponto de espera via Índia no ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro na 0.4. 114, Índia com ponto de espera 18.95, muito graças, uma boa noite, com 1645. Boa noite, Gol 645, tá? O ponto de espera da 510 tá pronto. 1645, autorizado, a linha decolar pistão 0, vento 100 graus, 099. Vem com 10, a linha decolar das Gol 1645. Serra em Serra com Índia, controle de Serra e Delta Lima, tá com 2 a bordo, código 0165. Se autorizar, senhora, o cruzamento para a Serra Oeste Delta Lima, 910. Solo, tomou o cruzamento aí. Conosco, de 13 semanas, para o presidente, vai tomar o cruzamento. Autorizado agora do presidente, o CNM 259, chame táxi. Autorizado, CNM 259. Para o ILS da X-Ray Pista 10. Da presente, chame Salvador 120, decimal 8, ao Roberto Cabral. 308, Bravo. Santo Salvador, eu passo a Romeu, Neto Cabral. Romeu, Cabral, 500 pés, autorizado sobre o voo no estado seguro, aguarde para cruzamento. Quebec, confere, autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Quebec, Vita. Nível de voo 200, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Sai da Arbó, após Arbó, elefa, elefa direto o Piló, após DCT conquista. Transponder 5175, controle Salvador, para uma frequência 120, decimal 80. Autorizado 200, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbó, elefa, Opló. 257-520, decimal 8, para o azul 2781. 5175 no transponder, azul 2781. 5175, certo. Protejamento está correto, no passo 3 chama pronto. Passo 3 chamará 4 pronto. Decolou os 26, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 208, primeiro gráfico, boa noite, com 645. 34, siga, descida para 1.510, ajuste 1014. 10 para 1.510, controle Salvador, com 645, muito boa noite, decolou na Dael, letra direto segura. Dono 645, contato radar da decolagem, suba para o nível 360 da presente planeta. presente em Jeddah, 1645-3600 fora. Romeu Vitorino Serra, 2 para nível de voo 050. 050, Vitorino Serra. Doutor 3676, aproximadamente 4 milhas, 10 baixo travado. Doutor 3676, tráfego avistado, autorizado voo do pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Pico voo 10. Indicação, desça para nível de voo 050, ajuste no 014 via chegada a bombe. 050 no 014 via chegada a bombe, 1306. Ajuda de sapato autorizado para a água da presente ataque visual. Condução, atente ao Robson 44, mantendo no meu pés agora a sua posição de 10 horas, 1 milha. Gente, o Alfa Condução. Condução estabilizou? Sim, Matheus, passando duna estabilizado, Alfa Tangotan. Complete a final, chame Torre Salvador 11895. 295, bom trabalho, Alfa Tangotan. E ainda no ponto 0 a Torre, 11895, ajuste altímetro 10014. Autorizado, via índia no ponto 0 a 1895, 1014, com o chame a média. Vai botar a pé na base da Alocete, Alfa Tangotan. 1-2-3, autorizado Lima, tem piscina 0. A Lima tem, conta 1-2-3. Chama 3676, no solo 30, direita solo Salvador 121, decimal 1. Direita 21, 1. Solo Salvador, boa noite, 3676, 1. Solo 3676, autorizado a taxa e a Alfa Silvestre, portão 09. Alfa Silvestre para 09. Condor 23, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, Condor 23. Oi, Salvador, boa noite. Oceania 6259, está no ponto de espera da 10, pronto. Oceania 6259, boa noite. Está autorizado a linha e mantém pista no 0. A linha e mantém 10, 6259. Eu paro a 115, solicita com o sinal nível 135, se há mínima. Aguarde, meu nome é Charlie Lima. Aguarda, Charlie. Meu nome é Charlie Lima, subo para o nível final 135. 135, graças, Charlie Lima. Papatão, o Romeu tá o Golf. Confirme parte e pista que decola. Na base, solicita decolagem 35. você, aguarde o segundo cópia, coordenação com o controle. Condor 23 decolou aos 31, chama controle Salvador em 120, décima 8. 208. Condor 23. Condor 23, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via saída da EL 360, Condor 23. 1645, chama o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325, alternativa 251, Gol 645. Condor 23 está autorizado, Lida da presente. Lida da presente, Condor 23. Papá, Juliette, papá, já visual algum campo na Grua Criada. Papá, Juliette, papá, chama a torre 118, decolado na 118, décima 95. 3675. O papá Juliette, papá, na troca de água do papá. Papá, o meu papá Juliette, papá, boa noite. Ajuste no 014, vento do aeródromo 080 graus, 089. Autorizado final, pista no 7, aposta através da RIMAR. Liga final da 190, aponta na através da RIMAR, papá Juliette, papá. Da aeronave? Não, do lado direito da nossa aeronave, ao cruzar o traverso da... Tem, do ingresso aqui pro Figure 5, ok? Isso, 3.700, será repassada em ferro. Agora eu tô com a gente. Gente, tem condições de manter ou incrementar a velocidade? Tem, até de 2.000 eu posso aumentar pra 200. Gente, incremente a velocidade para 2.209. A princípio é número 1 na próxima foto. Ok, 705, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0. Ano 4, informe que é número 2 na aproximação. 4 mil no 0, no 4, com o 705. Autorizado Serra Bravo Serra Vita, para Serra Novembro Bravo Romeu. Plano visual, nível 085, decola da 35, mantém proa, restrita 1.000 pés até liberação do controle para acender 085. Controle operador nível 208 e torre 118 decimal 95, pressionamento, táxi e decolagem. 5166. Golf, mas manter proa restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. Vai manter 1.000 pés até a liberação do controle, que é o pé de 1.208. O Romeu tá um golf, o cotejamento está correto com o cinto aberto? Certo, para minha saque de colagem, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0.04. Para a autocoordenação. Alô? Lindo, está autorizado o Lance X-Ray, pista 1-0, repasse estabilizado. Vai, está mais estabilizado, Serra. Região Romeu Tango, autorizado o TAC, chame para ingresso, pista 7. Vai chamar para ingresso, pista 7, Romeu Tango. Oxalé 6259. Decolou aos 36, chama controle Salvador 120, décima 8. Controle 1208, 6259, boa. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6259, 1510, da El Leda. Oxané 6259, contato radar na decolagem, suba via, saída da El para o nível 360. Via da El para o 360, 6259. Thank you. Tango Golfo, mantenha ponte férrea na guarda para ingresso. Zulu 2781, temos 61 após 3 horas de autonomia, alternando Serra Bravo, Mike Kilo. Zulu 2781, autorizado táxi até o ponto de espera via Fátima do Índio no ponto de espera da Torre. O número é sinal 95, hoje de altímetro 1014. Via Pátio Uno Índia, ponto de espera chama a Torre, em Uno 8, decimal 3, altímetro 1014, azul 2781. Fala o meu papai, José de Papá, no solo 37, confirme parte de destino. 2 metros, ajuste 1014, está autorizado a LS, está no zero, reporte estabilizado. Papa Tango Romeu Tango Golf, autorizado ingresso, confirmando a decolagem da cabeceira 35. Zulu Papa Romeu Victor Índia Serra. Papa Romeu Victor Índia Serra, complexo sinal de Xami Torre Salvador, 1-1-8-2-9-5. 1895 Serra. Quem se eu fazer, só vai manter a posição no taxi Quebec, servindo a aeronave com prioridade para a decolagem da 35. Xami Recife, 133, decimal 25, até 125, decimal 1. 3325, 125, 1, Condor 23. Ajuste 1014, reporte no marcador externo. Externo, a intenção é cancelar e prosseguir para 17 ou A35. A gente mantém a aproximação, informa o tráfego que tem que horário a pista 35 com prioridade. Até o momento Tango, retorizado daquela pista 35, vento 090 graus, 099. Torre Salvador, uma boa noite, o azul 2781, no ponto de espera, pronto. Azul 2781, boa noite. Autorizado, alinha da Galáxia no zero, vento 090 graus, 099. 05, reduza a velocidade para 1709, informe que irá seguir um tráfego afetado 90 com um ground de 130, agora uma cadeia de pé. Frente reduzindo, caso assim. Momento imediato? Afirmo, imediato. Gente, Vitor Índia Serra, autorizado, cancelado o plano de instrumento aos 41, curva à esquerda. Aguarda para girar a base pela direita da pista 17, sem interferência com este decolagem 35, informa o tráfego, acaba de decolar. Ok, o Vitor Índia Serra, paciente, curva na esquerda para ingressar na base. Rafa Tango Romeu Tango Golf, decolou os 41, mantém a proa, decolagem, chama controle em 120, décima 8. Mantém a proa, decolagem, 100 mil pés, controle 120, graças ao trabalho, Tango. Negativo, Rogério, vamos manter a posição, aguarde para ingresso. Vitor Índia Serra informa que avistou o tráfego decolou na 35 à minha esquerda. 17 agora, repete estabilizado. Já só tem LS no 705. 1705, chame a torre, Salvador, 118, do sinal 95. 295, 705. Marrom, eu vi, estou indo à Serra, condição de base trajeta curta, pistão 7. Está presente. Ciente, Vitor Iacel, autorizado, base curta, pistão 7, vento 090 graus, 089. Ciente, Vitor Iacel. Vitor Iacel, autorizado, pouso, pistão 7, vento 090 graus, 089. Ciente, Vitor Iacel, na 17. Foi, Salvador, vamos no 705. Vamos no 705, ajuste 1014, continua a aproximação, agora trajeta de pouso. Aguardo, 705. 97. Informação Quebec, pronto com autorização, Galeão. 3197, Romeu, informação em curso, preparo da área de Irume. A gente vai copiar o meu, prepara, já é o líder de Irume, tá? 3197. Azul 2781, decolou os 43, chama controle de Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8. Boa noite, Azul 2781, cumprindo o perfil da Argo, transmissão Elefa. Azul 2781, contato radar da decolagem, suba para o nível 200 no perfil da Argo. 200 no perfil da Argo, Azul 2781. O Xanone é 259, chame Recife na frequência 13325, a torna 1251. 3325, 251. Azul 2781, após 2000 pés, autorizado curvar à direita na proa de Elefa. Após 2000, autorizado curvar à direita, proa de Elefa, Azul 2781. Quente, Vitor de Acel, autorizado no backtrack. Livre a pista à esquerda, taxi para a estação muito livre. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Golfo Lima, Delta Novembro 857, nível de voo 360. Decola da pistão 0, com primeira curva direita, saída da Eulê de Irume. Transponda 5405, com transformador pela frequência 120, decimal 80. 360, aprovado para o Galeão, Viável Novembro 857, decolagem da 190, com curva direita, saída da Eulê da direto de Irume. Transponder 5405 e o controle 20.80, tá 3197, posição 07. O fechamento está correto, 3197, chame pra onde? Na posição 07. Gente, 3197. No 705, no solo 46, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 1, 7, 0, 5. Vamos no 705, livrando. 705, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, 1705. Alfa Salvador, tá 3197, precisa o pushback acionamento. 3197, autorizado o push do 07, sanitário. Deixa um ataque na 3197. Boa noite, 390, qual a informação, Romeu? Tá, 3290, achando identificação, você viu a chegada Mário para nível 050, ajuste no 04. 050, vem a Mário, alguma possibilidade de WhatsApp? Oi, Mário, da presente. No ar no Mário, da presente, obrigado. 32, tá ligado. Conquista. Direto Conquista, 2781 Azul. Táxi até o ponto de espera, via Pátio no Índio, no ponto de espera Torre, com o nono especial 95, ajuste altímetro 1-0-4. 7-1-0-4, livre táxi via Pátio no Índio, mostra da 1-0-4-2-2-9-5, da 3-1-9-6. 3290, será que tá presente agora? A gente poderia voar ITAP? Exato, desce por 50, 3290. Tá, tem na prova, muito obrigado, 150. Passa 3290. Boa noite, TAM 3197. Autorizado a linha decolar puxando 0, vento 100 graus 089. Aline, volta, TAM 0, TAM 3197. Azul 2781, chame sempre a registro. Frequência 13325, altera o número 251. 3325, 251 com Recife, azul 2781, boa noite. Boa noite. Salve, Salvador, boa noite. É o voo 1099. Da informação Romeu, na posição 8, autorização para confins. Voo 1099, Romeu confere, autorizado para Terra Bravo, Terra Vito, para Terra Bravo. Charlie Foxtrot, meu peso 21, decola da pista 90, com primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, após Elefa, DCT. November, Índia, Tango Bravo Oscar, onde irá interceptar o Pesolo 21. Transponder 54 no meio, nível de voo autorizado 360. Controle operando 120, decimal 80. Nível 360 para confins via Upper Zulu 21. Decola pista 10, curva direita, Árvore Elefa, DCT, Vítor, Upper Zulu 21. Transponder 54 no meio, controle 120.8, voo 1099. 1099, proteja minha chapa aérea, posição 08, chame pronto. Chamarei. Pode descer para 2000? 0290, desça para 2000, peça, deixa um 0 no 4, liga LS, reporte no localizador. 2014, autorizado LS, o 3 Luna 0, chama no lock. TAM 3197, decolou 03, chama controle ano 2018. Obrigado, nós TAM 3197. Contato radar, CPDAEL, subo 360. Perfil da AEL 360, pode mandar presente para a Gileda? 3197 direto, Leda. Leda, obrigado, 3197. 60, decola, pistola 0, com primeira curva à direita. CPDAEL, Leda Irumi, transpondo 5417. Controle Salvador, será na frequência 120, decimal 80. Daí eu tenho a 60 até 9857, decola da 10 da El, Leda Irumi, curva direita, 5472808, vamos no 605. 9057, o documento está correto, posição 02, chame pronto. Chama 220 via esquerda, quando possível, pronto, está aqui. Código 1968, anda presente, TAP, desça para o 050.